150 para 360-3601. Ô, Silvio, confere, aguarde só um segundo. Aguardar. Agora 5 Recife em 1-3325, bom dia. 3325, bom dia, tá 3601. Lucas, na 6251, bom dia. 6251, bom dia. Mano, plano para Guarulhos? Afirmativo, 320, beleza. Vou recoordenar o nível, só confirmando a rota que o senhor tem a bordo, é a Pesulu 10? A Pesulu 10. E a... A previsão de subida seria qual? A da El. Tenho aprovado aqui o 360. Vou recoordenar o 38. Não, sei, pode ser o 360 mesmo. A gente depois vem rota, obrigado. Pode ir, então posso pegar cópia? Matilde, para siga. Está autorizado o plano para Guarulhos, nível de voo 360, via Pesulu no zero, após a posição Mudla, Mike Uniforme Delta Lima Alpha, após Upper Zulu 4, após Mike India Alpha, após Upper Zulu 4-4 e após conforme a rota do plano. Subida será Dael, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, 5076 o código, 1935 o controle. Afirmativo, então é 360, pela abertura 10, decolada 10, da El Leda Bridge, após a abertura 10, é Budler, abertura 4, Mike India Alpha, abertura 44, conforme o plano, responde 5076, representa 1935. Está correto, 6251, chame para pushback e acionamento. Reportaremos grato. autorizado Vitória 300, via Freeway 50. Subida da El, Leda, Eudes. Primeira curva à direita após a decolagem. 5107 é o código, 1935 é o controle. Taxa autorizado. Vitória 300, subida da El, Leda, Eudes. Tá correto, chama pra pushback acionamento. Prossegue para 2000, ajuste 106. 30 para 2000, peso, ajuste 103, na 329. ZLF, quanto estabilizado? Importará estabilizado na 3201. Para pushback acionamento, rota 12. Está autorizado, chamar para iniciar. Autorizado, chamar para iniciar, acionamento é 2 segundos.